Corre, 7295, Brasil. Romeu e Juliette, Romeu, repórter Cristiano Cachapreco. Voo no 777, contato radar na decolagem, estou para o nível 340, saída da Euleda. Gente da Euleda. Lima, Kilo Zulu completa, chama a torre 118, decimal 95. 295, grato, bom final de semana. Projeto 5728, acho que é correto, a gente tem 020, pronto pra quanto? Prato pra 4728. Projeto 5728 autorizado, Salvador Recife, via Altruística 58, nível de voo 350, sai da PUCA, transição Caju. Decoda 110, primeira curva esquerda, transponda 5151, e controle Salvador 120, decimal 8. Nada resiste no 350, via Uber 58, decola na 10 com curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, transponda 5151, controle no 10, decimal 8. Mas confirmando, transponda 5151, ok? Vai atentando seus 5728. Controle Salvador, está 3191. Está 3191, contato radar na decolagem, sou para o nível de 340, saída da Euleda. 340 da Euleda, está 3191. Informa que não tem condições de passar 20 milhas no 130 acima. Ciente ali da gestão. Grato, 3191. Mike Bravo e Uniforme, chamo centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Boa tarde, bom voo. 2545, 2685, o Bravo Uniforme, grato. 45, decolando 197, tá pronto pra 4? Cruzado, Salvador Maceió, via pro ISP 58, nível de voo 370, saída PUCA, transição Caju, decolando 197 com primeira curva esquerda, transponder 5154, do controle Salvador 120, decimal 8. Bravo Whisky, eu tenho confirmando a aerovia que é Upper Whisky 58, ok? Upper Whisky 58. Então pronto, o meu Bravo Whisky, né? Corrigindo, confirma que eu estou da borda, eu estou no hotel. Você parou a cena minha parte de decolagem, chama a torre em 118 decimal 95, ajuste no 020, o meu Bravo Whisky. Bom dia, informação é ótica, ajuste no 020, minutinho para cópia, só confirmando o nível 160. 7 minutinhos para cópia. 1, alterna 133, decimal 25, bom voo. 125, decimal 1, 3325, grato, bom final de semana. Azul 4463, chama para a cota. Cruzado Salvador e Léus, flamiante, inicialmente 160, após modifica para 065 em Léus. Saída da El, Leda, Leda direto em Léus. Decoda 110, com primeira curva direita, Transponder 5153 do controle Salvador 120 decimal 8. Contas, 14463. Fala o Webjet 722, tô no portal 9, solicita pra chegar em acionamento. Autorizado, tempo ataque, Webjet 722. Espera a chance. Gente, um filme ou parte 3 vezes? O Lima Kilo Zulu, PAC 3, reporte após para o táxi, para o PAC 5. TAM 3191, chamo centro Recife, frequência, Zono 25, decimal 1, alternando 33, decimal 25, onde é bom lugar. 251-3325, obrigado, a boa, TAM 3191. Romeu, Juliette, Romeu. O senhor prossegue para Pouso Salvador, confirme. Cliente, reposta através Paripe, ingressar no corredor Interlagos. Romeu, Juliette, Romeu. Papá Romeu, Tango, Interbraço, prossiga. Você tem condições visuais na proa da rotatória? Reporte naquela posição, tanto de abraço. Tem 1-1-1-1 a bordo, autonomia 2h46, Salvador. 1-1-1 a bordo, 2h56, Salvador, confere. 2h46, Salvador. 7, contra 2h46. Três ataques de Apache, ruim de Alfa. No ponto de espera, torre 1-1-1-8-9-5. Ajuste no 020, Webjet 5728. Apache, ruim de Alfa, ponto de espera 1895, Webjet 5728. Capitão, de Fumação Papá, ajuste no 020, confirme a parte que você encontra em pista de decola. Gente, parte 5, confirme decola 17. O Skink Tango, no Skink para cota. Salvador, bom dia, são 3216, vai atingir 1950, recebe informação, é a ótima. 3216, bom dia, sem identificação, decisão nível 050, vigilância, chegada maré. 050 na maré, 3216. Concentração, acertando, 3895. Bem, 3995, a informação XZ a papá, ajuste no 020, um minutinho pra cota. Botão do esquinha que tango pronto pra cota. Cruzado Salvador para Serra Bravo Gente Papá, João Pessoa, nível de voo 190, saída Puca, transição Caju, decoda 17, primeiro curva esquerda. Transponder 5156 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Cinco meia, ok, transponder, confirme pessoas a bordo, autonomia e alterna. Acabou do Recife, confirme autonomia. 4 e 15, confere. Controle Salvador, boa tarde, é o 4076, vai cruzar o 220 ao 170, 4 milhas de pavode. Do 4076, boa tarde, essa é a identificação de São Nível 0620, vigilância, chegada maré. 0620, 4076, camarada. Após venda direto Brig, com intercepto ferrovia, após passar em conforme a rocha. Decoda 1-0, primeira curva direita, transponder 5-1-5-7, do controle 1-2-0-8. Nós temos que fazer uma maneira de ver o pesilão no meio, ok? Correto, então, 3895. Salvador, uma boa tarde, 3741, portão 10 para cópia. Guarulhos, nível 3-4-0. 3741, informação papá, justiça 020, guarde o meu tipo agora. Quem está sentindo ativo, está aguardando a cópia, só segue a filha da Helena. Temos, da Eulia da Bridge, ok? Da Eulia da Bridge. Da Eulia da Bridge agora nós curta, aumenta 741. O Lima que usa luta autorizado, tá? Via parte 3, após parte principal, é a porta da Lima. O Lima que usa luta. 4 horas, Salvador, boa tarde, WebJet 5728, massa 1500 pés. Web 5728, boa tarde, contato radar, só 350, sai da PUCA. Subida ao 350, sai da PUCA, o WebJet 5728. Também de abraço, informação de braço, na próxima capteira no 7, um P3 da Força Aérea Brasileira, está fazendo treinamento de procedimento de aproximação, fique atento. Chama agora a torre 118-95, bom pouso. Falta conforme o plano. Apenas 166, controle no D0-18-17-17. Correto, é aqui 741, chama para pushback treinamento. Camara. Trip tem 490, toma essa par, ajuste no 020, um minutinho pra passar. Azul 4463, posição 1, posição 4. Azul 4463, utilizado, tempo para ataque. Agora ataque, 743. Russo segue Lima, mais Quebec, né? Quebec vai para os Emirados Unidos, 735, Xané, Torre, 1-1-8-9-5, Lima dos Lutos. Quase mais zero, Paulo. Pronto, Paulo. A radial da 8175 afasta por 50 milhas? Ah, já não tem a pressão da saída bomba, vai até Cosme, e depois Cosme vai até Cosme. Sete, afastando mais 50 milhas, confere? É, porque varia, né? Não sei não. Sete, minutinho pra coração aqui, ok? 32, 16, desça 3 mil pés, ajuste no 020, livre da restrição de altitude em TAP. É 3000, com no 020, livre da restrição, 3296. Do 4076, sem restrições em TAP, desça 4 mil pés, 1020. 4000, 1020, 76. Tem 490 pontos para top? Pronto, top. Cuidado, Salvador Petrolina, rota direta, nível de voo 200. Em Petrolina modifica para 1-1-8-0. Sai da bomba ou código após código direto. Recorda 1-0, primeira curva à esquerda. 5-1-6-0 transponder e o controle de Salvador 1-2-0-8. Oi, TAP, correto, já foi, 5490. Tango, Silvio, Quebec, Serra, formação Papá, ajuste no 020, confirma o pátio que se encontra a pista que decola. Decola número 7, minutinho pra cota. Já foram tantos que o Azul 463 já está na Salvador, atingiu agora de 40 e 97 pontos. Pegar táxi pra direita, vem de Alfa, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 020, Azul 4463. Ninguém, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438, aguarde. Romeu, Juliette, Romeu. Confirme a torre para Romeu, Juliette, Romeu, senhor. 118, decimal 95. Mesmo, 2.95. Sou sério no 438, aciona identificação, mantenha o nível 170, vou na proa de Mari, aguardando a chegada da Mari e reposta descida. 1438, identificou na proa de Mari. Boa tarde, Salvador, vou no 7. Paciente da Ostra, transportando órgão. 754, boa tarde, a sua identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré, foi na proa de Itaque. Itaque para 574. Para pushback, é só no mesmo. Eu já tinha para ataque, eu já tinha 741. Pois é, segundo ataque, 741. Autorizado IRS, 132, não é? Desce a 2.000 pés, autorizado a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, localizador, Stan 32, o nome é? Desce 2.000, autorizado, vai reportar, 32, não é? Webjet 5728, chame Recife, 125, decimal 45, bom voo. Recife 125, bom dia, 7728. Webjet decimal 8. Confirmando, recorda no 7, curvando à direita, abertura até dar bola, ok? Prossegue Arboa, após direto, o Papadão Sul, Quebec Zero. 1-4, 3-8, para o Itaque. Salvador, boa, medida, forma do Michael Melgolf, descendo do 1-7-0 para o 1-5-0. Michael Melgolf, boa tarde, sem identificação, desceu nível 0-6-12-0, de lá, chegada à maré. Suficiente, chegada Marion, 160. O Michael no gol, se ele fosse possível aproximar visual para a cabeceira 17. Ok, prossegue na aproximação. E pode ser no. Quando você interceptar o ILS, cancelar com a torre e girar para 17? Claro, sem problema. Michael no gol. Foi na proa de TAP, Mike no meu gol. Proa de TAP, no meu gol. Tem 490 no Pax 3, prisado, Santa do Pax. Informado. 3216, complete LS, chame a torre em 118, decimal 95, bom pouso. 2295, obrigado, boa. Azul 4076, desça 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2.000, autorizado, reporte estabilizado, localizador.